Mazuti. Bom dia, gente amiga. Alguém de vocês tem dúvidas sobre a importância do contato físico entre as pessoas? Pois na sala de recepção do Suzão, aquela criança chorava sem parar. A mãe estava em outra sala, aproveitando para consultar também. E uma pessoa ficara com a criança no carrinho, cuidando-a. Então a mãe chegou, pegou a criança no colo e no embalo e no sonzinho de ninar, a criança foi acalmando até cessar o choro. Certa vez, na pediatria do Hospital Santo Antônio, nosso mestre reuniu 6 pediatras em círculo e trouxe um nenê de 6 meses e mandou que cada um segurasse a criança um pouco. Conforme a criança ia trocando de colo para colo, ora ela chorava intensamente, ora ela ficava quietinha. O exercício durou 1 hora, o tempo suficiente para percebermos que, quando estamos reativos, com emoções negativas no corpo, isso é passado, é transmitido. Da mesma forma, se estamos de bem com a vida, com a gente, também passamos. E a criança, naquele exercício, percebia imediatamente. Após a retirada da criança, cada um contou como fora as últimas 24 horas, confirmando, assim, a tese da percepção das emoções positivas e negativas pelo contato com a criança. Dos 5 sentidos que temos, o tato é muito especial, é um sentido muito mais íntimo. A criança que chora acalma-se ao sentir o toque acariciador da mãe. O afastamento dos recém-nascidos das mães não só dificulta esse desenvolvimento, como deprime seu sistema de defesa. Contato físico. Essas e outras experiências indicam que, em certas situações, a estimulação cutânea pode significar a diferença entre a doença e a saúde, entre a morte e a vida. O tato é tão importante que é por ele que passam muitas emoções. Lembras do tempo em que eras criança, quando machucava uma parte do corpo e o papai ou a mamãe vinha e dava um beijinho ou fazia uma massagem? Quem sofrer um traumatismo em alguma área da pele sentirá a dor aliviar de maneira incrível apenas com colocar da mão no local atingido e a mantê-la ali por alguns segundos ou minutos. A técnica do toque terapêutico se baseia nesse princípio mágico do contato das mãos com as áreas a serem tratadas e dirigido pela intenção da cura. Fico triste ao observar o endurecimento que as pessoas sofrem na vida, tornando sua pele quase insensível aos estímulos físicos, ou por causa das restrições, das proibições, das limitações, dos preconceitos ou dos nãos e das manipulações através do medo, da vergonha e do sentimento de culpa. Hoje, tocar outra pessoa passa imediatamente a ideia de sexualização do contato físico. É pelo tato que podemos exprimir toda uma gama de emoções. Um aperto de mão amigável, um abraço afetuoso, a ternura de um beijo de amor. A falta de contato físico entre as pessoas vem isolando-as em seus envoltórios cutâneos e fazendo com que percam a percepção do amor dos familiares e dos amigos. Entre os adultos, campeia a ideia que só se compreende e se aceita contato físico por interesse sexual, mesmo que seja praticado maquinalmente. E isso é muito triste. Se o ser humano necessita dos contatos do tipo visual, auditivo ou tátil para se sentirem reconhecidos como pessoas, dos três, sem dúvidas, o mais intenso é o contato pele a pele, seja por um aperto de mão, por uma carícia suave ou por um terno abraço. Olhe para a tua esposa, para a tua companheira, chega até ela que um dia escolheste para dividir a árdua tarefa de fazer essa caminhada na vida, e dê-lhe um sufoco. Isso mesmo, dá um abração, um cheirinho no cangote, uma passagem de mãos pelos cabelos e, inesperadamente, aplica-lhe um beijão, mesmo que seja na hora do almoço. E não me venha com a história que já estão vividos demais como parceiros, ou velhos demais para isso. E se pensares assim, eu vou pensar que você já morreu e não sabe disso. Então tá, até a próxima segunda-feira, três abraços, tchau!